sobe, ela sobe. Se me deixares, eu digo, contrário a toda a gente. Para longe, para longe. Eu sei. Nada mais resta. A nova do meu amor tem novo rumo, igual daquilo que não presta. O amor que me prendeu desfez-se em fumo. Navega agora em mar da calmaria, ao sabor da maré, em vez das águas, ao leme, esquecimento e alegria. Vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde eu vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Hoje no cais ficou a tua imagem. Mal a distingo já desmaecida. Comigo alegrarem a viagem com andorinhas de paz da nova vida. Sigo tranquilo o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, e tu, o vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Consta, e de boa fonte, que esta canção nasceu numa noite fora em Copacabana. Tony de Matos, tinha encerrado um caso de amor tornado inconsequente e talvez traidor. Começa por A, o nome do amor e da mulher em causa. Joaquim Pimentel, seu compositor inspirado e acompanhante, estava com ele. E ele chorava. Até que saídos à rua, Tony sai também da sua memória, endireita-se e diz: e sei que ninguém mais rirá de mim. Por onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Antena Web, Canal 1. Como era linda com seu ar namoradeiro, ele chamava menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçavam, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo.

ouvir cantar o fado ao resto da vida. No saber cantar o fado. Pó, pó, pó. Vai mesmo. A mula da cooperativa, a mula da cooperativa, deu dois coices no telhado, ao és tão linda, não acho nada. Deu dois coices no telhado, pu, pu, pu. Por causa do Zé da adega, sim, por causa dele, por causa do Zé da adega. Não saber cantar o fado, ao és tão linda, que disparate. Não saber cantar o fado, pu, pu, pu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ai, tanto crocodilo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar. Só o sonho fica, só ele pode ficar. Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar. Só o sonho fica, só ele pode ficar. Thank you.